sapema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Pois quando você sambalança, sambalança o meu coração também. Ele sambalança certinho, juntinho com o seu vai e vem. Balança pema, balança sem parar. Arrasta as sandálias, arrasta até gastar. Se você jurar me ensinar a sambalançar assim, eu lhe darei uma sandália de prata para você sambalançar só pra mim. Balança pema, sacundingundem, balança sem parar. Arrasta as sandálias, sacundingundem, arrasta até gastar. Tchiquindim, tchiquindim, tchiquindingundem, tchiquindim, tchiquindim, tchiquindingundem. Din, din, dom, dom, dom, din, din, din, dom, dom, dom. Balança pema, sacundingundem, balança sem parar. Arrasta as sandálias, sacundingundem, arrasta até gastar.